O tirocínio policial sempre dá resultados. Dois policiais preparavam-se para jantar no restaurante de um hotel às margens da BR-277, quando avistaram dois indivíduos atravessando a passarela na região do bairro Portal da Foz. Desconfiaram da atitude dos indivíduos e realizaram a abordagem. Com um dos indivíduos menor de idade, foi encontrado um celular de última geração. Solicitado a ele informações sobre o aparelho, ele disse que teria ganho do pai e que entregaria para a namorada. Nome de Marcos aparecia na tela, a fotografia de um homem de óculos também. Perguntado se aquele seria seu pai, o menor disse que não e começou a entrar em contradições. Foi solicitado então ao menor que desbloqueasse o aparelho para que os policiais fizessem a vistoria e comprovassem realmente que ele era o proprietário do referido material. Ele não conseguiu fazê-lo. Os policiais desconfiaram e acionaram a central de operações. Cerca de meia hora mais tarde, uma viatura foi solicitada à região da Vila A, onde uma residência havia sido assaltada. Os menores participaram do crime e levaram do local, além de objetos da família, o telefone celular que foi flagrado com um deles. Um automóvel Honda Civic também estava em poder dos menores e foi localizado na região do bairro Portal da Foz. Parte dos objetos foram recuperados na região da Vila Brás. Diante dos fatos, todos encaminhados para a Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura do ato infracional. O pai de um dos menores também estava no local e acompanhou todos os procedimentos, decepcionado com o comportamento do filho, que, segundo ele, nunca teria lhe apresentado problemas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.